Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Internet, olha só, mais um Jurassic Combo no ar. Tanto tempo que a gente não grava essa bagaceira da forma como tem que ser gravada, que eu não me lembrava como começava o programa, cara. Eu tive que pedir cola pro Bruno e pro Leonardo aqui agora, olha que beleza. Pois é, esse quem vos fala é o Calaveira, e nós hoje estamos com o set list de notícia bizarra. Hoje foi escolhida a dedo. Bruno hoje tava, né, Bruno? Hoje tava inspirado. Tava inspirado. Tô nervoso, né? Tava. O Bruno hoje, hoje o Bruno estava emputecido. Olha só, como vocês já ouviram, tá aqui o Miotti comigo. E aí, galera, tô aqui sentido pelo PH e pelo Torinho, viu? Porque aquilo ali foi foda que aconteceu com eles. Pois é, né, cara? Aquilo ali, porra. Pois estamos todos sujeitos a isso, né? É, aquilo ali foi, porra, sacanagem. É, foi. Foi foda. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa. Tá aqui também comigo o Brunão. Se você está ouvindo isso, é porque o mundo não se acabou, então. O que aconteceu? Você, o Miotti, cadê aquela sua gênia? Não vamos interromper o programa um pouquinho. Bota o disco riscado aí agora. Miotti, onde está aquelas suas frases filosóficas que ninguém entendia picas do que você estava falando? É final de ano, cara. Ele tá cansado. Cansado, pô. Tá dançando muito balé. Brunão, cadê as suas tiradas inteligentes? Que de inteligente não tem nada, mas todo mundo fala que é. Então tudo bem, a gente vende a ideia. Cara, é Jurassic Combo, não tem inteligência nenhuma, é só putaria, então vou falar o quê? É o que vende, né? É o que vende, cara, eu vou falar só fim do mundo, xingar muito no Twitter e pronto, é isso. É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje, cara. Os interneticos mais atentos, eles estão escutando uma voz um pouquinho mais fina que não é a minha. Ui! Olha aí, é com o maior dos prazeres, aí sim, né, Miotti? É com o maior dos prazeres que a gente recebe hoje a Mel aqui no Jurassicast, que é uma ouvinte do Jurassicast. Já ganhou promoção do Jurassicast. Já ganhou promoção. Pois é. Menina super gente boa. E está aqui hoje pelo simples motivo, não só, não tendo outro motivo, de ser mulher e gostosa. Não é? Tava na hora de ter uma gostosa no programa? Há controvérsia, porque eu não vi nada até agora, hein? Não vi nada. E ela é ruiva. Não sei. Torinho está agora tocando fogo. Que ele... isso? Amor de Deus. Se acabou. Seja bem-vinda ao Jurassic Combo, o Jurassicast. Ah, obrigada, tô feliz com o convite e eu espero que não tenha muita putaria, senão meu marido não vai deixar eu gravar mais, hein? Não, mas então pode sair agora, porque o único motivo que você está aqui é pra falar putaria com voz de mulher. Ah, beleza, então. Marido da Mel, por favor, isso aqui é tudo gravado, é tudo, como é que fala, tudo combinado. Não é não. Não é não. Snakes Canseiras à parte, vamos logo às notícias bizarras, porque o programa hoje está bizarro. E para inaugurar, para quebrar o ímã, primeiro vai ser a Mel falando uma notícia da boa. Vai aí, Mel. Aquela que a gente combinou. Vai lá. Aquela boa. Aquela boa. A dona de casa, Cristiane Soares de Melo, de 33 anos, encontrou uma camisinha dentro de uma caixa de 500 gramas do molho de tomate Pomarola, da empresa Cargill do Brasil. Ela passou a tarde de hoje buscando órgãos de saúde competentes para denunciar o caso. Pensei que ela estava buscando os órgãos genitais do... Caraca, velho. Eu gostei, foi boa. Tá usada essa camisinha. Foi boa. Essa camisinha, olha só, eu vou falar uma parada muito nojenta agora, presta atenção. Dentro do Pomarola também tinha tipo um catupiry, assim, um negócio. Nossa, velho. É aquele que me bota, né? Deus do céu. Cadê? Onde eu parei? Cristiane que... Ficou perdida. Cristiane, que também trabalha com venda de alimentos, mora no Monte Sinai, zona norte da cidade. E comprou um produto... Mora onde? Peraí. Mora onde? Monte Sinai. Mora mal, hein? Os evangélicos piram, hein? Por isso, evangélicos... merece pegar essas coisas no molho pomarola. Os evangélicos piram. Vai lá. E comprou o produto em um supermercado da área, que deve ser uma desgraça também, na manhã desta terça-feira. Ela disse que havia comprado duas caixas para fazer o almoço da família. Na hora de preparar a macarronada, ela abriu a caixa e despejou o macarrão. Como o molho não saía, ela foi ver se algo estava entupindo a saída da caixa. Estava embalado. E percebeu que havia uma camisinha dentro do molho. Olha aí. Eu pensei que ela tinha notado alguma coisa de errado na caixa quando ela começou a sentir um leve gosto de porra na boca. Mas eu não chupei o pau de ninguém. Ou chupei, e não tô sabendo. Aí ela sente aquele gosto de água sanitária, né? É, caralho, água sanitária. Ah, é o Miote, tem gosto de água sanitária. Não, Miote, ela dizendo. Tá falando isso porque você está falando. Não. Sei de nada. Então. Eu também não vou perguntar. Vocês não vão perguntar, né? Não, isso aí pariu, né? Não vou perguntar porque tá. Aí já envolve a intimidade do casal. Eu não vou perguntar. Ah. Mas o marido dela deve estar muito puto. Bebeto, tu tá falando que minha porra tem gosto de água sanitária na internet? Tá ficando doida, caralho. Segundo os relatos de Cristiane, ela vomitou bastante na hora e disse que não quer ver macarrão por um bom tempo. Ela afirmou ter se sentido bastante constrangida com o fato e chamou os vizinhos para servirem de testemunhas para uma denúncia às entidades de vigilância sanitária. Depois de ligar para a divisão de vigilância sanitária e não conseguir contato, a dona de casa dirigiu-se à Secretaria do Estado de Saúde para denunciar esse fato. Que notícia nojenta, velho. Não é, velho. Não, é foda. Não, eu já achei coisas desgraçadas também dentro de... Você tava contando um pouquinho que você costuma fazer compra... Macarronado. É, não, a Mel tava contando aqui antes de você entrar, Bruno, que ela costuma fazer compra numa certa pocilga aí na cidade dela, que ela já achou ratazana em leite condensado, umas coisas doidas assim. Não chega a ser assim, mas tipo, pedaço de madeira em salgadinho, bicho, verme, baratinha, dentro de pacote de amêndoa. Que delícia. Coisa assim gostosa. E o pior é que eu já tinha comido. Sabe quando você dá aquela mãozada gostosa, assim, que você vira, abre o pacote e vira na boca com vontade? A minha esposa, ela ficou anos sem comer sucrilho por causa de trauma. Porque teve um sucrilho que ela abriu e tava cheio de vermezinho lá dentro. Caralho. É, aquele da Kellogg, o sucrilho Kellogg. Aí toda vez que a gente compra agora, cara, eu fico olhando tempão, velho. Vamos mudar de notícia? Tá bom, nossa, chega. Meu, eu vou contar do lance da alface, velho, que foi foda. Peguei o pé, tipo, o pé mais da hora que tinha ali na hortinha, né? Na hortinha não, né? Lá no mercadinho da tia. Olha a Corinthians, velho, que o Miotti arrumou pra participar do programa. Pô, o pezinho da hora, meu. E pan e tal, né? Parada verde. Só, velho. As Corinthians que só, meu diabo. Só uma pergunta, meu. Você mora onde? Aonde? Então... Aonde? Na Moca? É na Moca? É na Vila Prudente. Eu não sei nem onde é. Falou é grego pra mim. São é Paulo, velho. Sim, isso eu sei. Agora, se é perto de onde? É perto do aeroporto, não? Não, é bem longe. Sabe, você conhece a Moca? Você falou da Moca? Você conhece a Moca? Não, é porque pra mim, todo paulista tem o sotaque da Moca. É. Ah, eu trabalho na Moca, né? Aí, então, meu amor. Meu, você tudo falando igual bolsa, meu. Eu tava cortando lá o pezinho, não sei o quê. Aí eu falei assim, vou fazer, né? Porque às vezes eu como só a metade da alface, né? Eu não como inteira. Aí, tipo, quebrei os pedacinhos e tal, comecei porque a lavar. Porque engorda. Não, porque eu não aguento comer tudo aquilo. É muito mato, meu. Eu não sou uma pessoa que curte comer coisas verdes, sabe? Birds. Aí... Peraí, coisa verde ou coisa verde? Verdes, meu. Coisas verdes. Não, sacanagem. Para de zoar o sotaque dela que é maneiro. Vai lá. É maneiro. É engraçado, né? É engraçado. Vai lá, Mel, vai lá. Ai, cara, eu tava lá lavando, não sei o que, da alface. Dali a pouco, a hora que eu ponho assim, o pé inteiro debaixo da torneira, aí pula uma minhoca, cara, parece aquelas minhocas gigantes, aqueles vermes gigantes, e pula na minha mão. Aí eu começo a gritar, jogar alface pra tudo quanto é coisa, sair correndo, jogando água e conseguindo... gritando que nem uma maluca dentro de casa. Aí a minhoca caiu em cima do forninho que eu tenho, e pra tirar a minhoca dali, gente. E ele não te estuprou, não? Ele não te estuprou, não, velho? Eu tenho dois traumas. Cuidado com o que você vai contar. Não, não. Um são tentáculos. Eu não posso ver tentáculos porque eu já associo com hentai, malditos hentais. Principalmente se estiver passando no filme japonês. Maldito japonês. E, cara, tem um filme... um terror, um filme B, que eu passava no SBT direto, e o meu pai alugou o VHS dessa desgraça, que era era espacial, e tinha uma criatura e tal, que você quer entrar em detalhes, e em uma das cenas, um verme virava um bicho monstruoso e estuprava uma mulher, velho, um verme. Esse filme não passava no SBT, né? Passava na sessão das 10 ainda. O Silvio Santos ligou pra alguma coisa, porra? Silvio Santos é o cagando e andando na internet. Silvio Santos passava Férias de Verão, aquele que aparecia mulher com teta de fora. Isso, no cinema não, em casa, porra, de tarde. Férias do Barulho. Aquele que tinha assim, isso, os caras correndo no hotel, Johnny Depp correndo. O show americano virgem, porra. Pronto. Aí, Miotti fechou, velho. É, o último americano vídeo, né, meu? Como a gente bateu, né, Miotti? De novo, eu, Calaveira, vou fazer o papel disso de pervertido, mas como os dois covardes, nenhum dos dois covardes vai tomar a frente, eu vou ter que fazer isso. Diga. Como uma mulher reage a um filme dessa categoria? Porque um homem a gente já sabe como reage, né? 20 minutos no banheiro. Agora, como uma mulher reage a um férias do Barulho no SBT? Ah, mas tipo, hoje ou com a cabeça que eu tinha na época da escola? Naquela época e hoje, vamos fazer um paradoxo. Não, naquela época, tipo, você assistia, dava risada de meia dúzia de coisas, a hora que aparecia, tipo, as mulheres com o peito de fora, você ignorava, porque eu praticamente não me interessava por isso. E a bunda do Johnny Depp? Aí a gente já olhava um pouco mais. Olha aí, a coisa já muda de figura, né? Não, mas muda, assim, tipo, você não fica, ai meu Deus, olha, não sei o quê. A gente sabe que toda mulher é neurótica, né? Aí você ficava manjando, assim? É, você fica olhando, tipo, ah, essa mulher tá com a bunda meio caída, tá olha malhando, aí, ah, velho, o peito tá dela é meio torto, o meu é mais bonito. Essa, olha aí, tipo de velho, coisa, cara. Bicho, mulher é escrota desde a tenridade, cara. Mulher é um bicho mas pervertido. É um bicho pervertido, mas... não, desculpa, é um bicho perverso desde a época do colégio. Mas é, tipo, às vezes, que nem um dia eu tava almoçando tal, com o pessoal do trabalho, só com os meninos, né? Aí passou uma menina, assim, tinha um corpo bonito e tal, só que ela tava com um vestido que eu tinha achado lindo. Aí, sabe, eu fiquei secando mais a roupa da menina, sabe, pra tentar ver a marca, alguma coisa. Aí todo mundo olhou, mano, por que, que você tá secando a bunda da mulher? Eu falei, não tô secando a bunda, tô tentando ver a marca do vestido aqui que eu curti, pô. Aí tu viu, tu devia ter virado pros manos e falando assim, Corinthians, dá licença, é velcro, aqui é velcro, tá ligado? Você viu, Bruno, não, como é que uma mulher reage só, ao leve porra? Você fica só comparando, ah, o meu é melhor, ah, dela tá não sei o que, ah, essa aí é ficou, pera vou aí, comprar pera. Também, essas coisas. Pera aí, a gente, como é que é melhor? Cara, essa me fez lembrar a minha tenra juventude. Ixi. Não pelo fato em si, mas pelo que ele me fez lembrar. Por recorde, 26 pessoas entram em banheira de hidromassagem. Recorde foi estabelecido na cidade de Alicante. Grupo permaneceu na banheira por 5 minutos. Na hora que eu li isso, eu falei, ok. Eu li assim, pessoas entram na banheira do Gugu. Foi isso que eu li. E aí começou a tocar a música na minha cabeça. Cara, como a banheira do Gugu fez as minhas tardes de domingo, cara. Nunca achei aquela mulher bonita, velho. Nunca achou a Luísa Mel bonita, cara? Nunca achei, ela tinha um bundão. Ela tinha um bundão, velho, aquela mulher tinha um rabo. Cara, olha só, que eu ia espancar aquele rabo da mulher. Peraí, olha só, a banheira do Gugu é responsável por Luísa Ambiel, é responsável por Nana Gouveia. Não, mas eu tava falando da Luísa Ambiel. A Nana Gouveia, a do furacão? Nana Gouveia, cara. Porra, ela aparecia lá, cara. Era lá que... Pois que, é. Que a Cotovia fazia. Ela começou a aparecer na mídia lá antes dela começar a procurar desastre natural e pousar, né? Exatamente. Vocês ficaram sabendo, acho que a Mel tá rindo, mas vocês sabem também, né? A Mel deve estar sabendo, né, Mel? Da Nana Gouveia, né? Daquela ficou posando lá nas desgraças? Isso, isso. Lá não passou, a Sandy não deu uma acusada lá em Nova York? Aí a Nana Gouveia, tipo assim, nego caindo, morrendo, aí a Nana Gouveia foi pro desastre tirar foto, sacou? Fazendo pose. Nego, é como se estivesse na Disney, né? É, o prédio caindo, ela assim, gente, olha como eu sou sensual nesse desastre. Não, o que eu acho legal é que, assim, ela não foi só, ela foi, na bondade dela, ela foi tirar fotos, assim, do desastre, né? Só que ela é modelo, cara, e tipo, é mais forte do que ela, sacou? E aí ela tirava as fotos fazendo pose de modelo, assim, tchan. Aí é, tipo, um terremoto atrás, assim, todo mundo morrendo, nego sangrando e tal. E ela com uma cara de modelo, assim, tchan. Ela com uma cara assim tipo, de... Tipo, sentada em cima de carro virado. Isso. Mas assim, ela é natural, ela tira foto normalmente já daquele jeito, sacou? Você vai na festa de Natal na casa da Nana Gouveia. Gente, vamos tirar uma foto aqui. Ela não vai tirar uma foto normal como qualquer pessoa. Ela vai fazer cara de modelo, entendeu? A melhor coisa que saiu disso daí foi aquelas montagens lá. E ela Tumblr, lá no, nas Torres Gêmeas. Uhum. Ela em outras, tipo, outros. No acidente da TAM. Mas vamos falar da banheira do Gugu? Sério, não. Banheira do Gugu, cara. Não. Vocês estão falando besteira. A melhor coisa dessa história foi que Nana Gouveia descobriu a internet. E agora vocês três, a gente não esqueceu da notícia que o Brunão tava lendo, a gente vai voltar pra essa notícia agora, mas só pra gente não perder o fio da meada que a gente tá falando agora, eu quero que vocês três vejam esse vídeo de 40 segundos da Nana Gouveia desejando Feliz Natal em inglês. Eu já vi. Por favor, eu velho. Eu já vi, é incrível. Peraí, cadê? Então, primeiro lá, que parece o Miotti falando. Meu idiote! Olha Olha aí. E vocês internéticos vão escutar a Dana Gouveia no Natal. Feliz Natal agora. Hello, babies. I'm here to wish you Merry Christmas. My equipe play very nice. If I stop me. I hope you have great 2013. Control the match. My equipe play in the left. Full of healthy, love and hope in your heart. See the right. I wish for the whole world. The whole world. In the middle, everyone best. A lot of peace and love. Oh, yeah. The left, the right. In the middle, come behind. The left, the right. In the middle, come behind. Caralho. Fala world, miote. Caralho, tem 426 não curti. E 183 curti. Não, primeiro vamos lá mostrar o rego antes de começar a falar, coisa, né? Que eu faço, claro. Eu já, por mim, já curti aí, já. É, só ali. Cara, eu queria saber, que ela disse que ela tá lá em Nova York acompanhando o marido dela, que é um produtor musical, que eu não vou lembrar o nome aqui. E não interessa. Não interessa. E ela está fazendo aulas de interpretação. Nossa. Cara, com que mendigo, velho, que ela tá fazendo aula de interpretação, é. Ai, não, full off. Eu acho legal quando ela fala full off. Como é full off? É, love? Aí ela fala full off love. E o world, que ela se envolve. World. Não, o world ela engasga com a saliva, ela... Miote, fala world aí. World? Word. Miote fala word. Porra. Olha só, cara, mas vamos lá, vamos voltar, vai lá, volta pra hidromassagem, chega de Nana Gouveia. Não, Nana Gouveia não, escreve aí no YouTube, banheira do Gugu, bota aí. The right, in the middle, from behind, the left, the right, in the middle, from behind. Lutador quebra o pênis ao jogar namorada para o alto durante sexo. Jogar namorada? Pois é, para o alto. E avante. Vamos ver o que ele fala. Para o alto e avante. Ele... Tipo aqueles caras fazendo pizza, né? Eu jogando a pizza assim pro alto, virando. Mas aí, lê aí, meu, tirar notícia. O lutador de MMA, Ray Elby, fraturou o pênis em uma relação sexual durante suas férias na Malásia. Segundo o site de notícia italiano... Não vou falar esse nome, não. Personal. Elby contou que sofreu a lesão ao jogar acidentalmente sua namorada para o alto durante o ato sexual. Concordância disse adeus, né, velho? Suas namoradas. Vai. Depois eu que sou corintiana, né? É. O Miotti é corinthian de... Meu Miotti é botafoguense. Tá ali, ó. Tá ali porra nenhuma. Vai lá. Falei. Eu não tô prestando atenção no que o Miotti tá falando, que eu tô vendo as tetas dela no Zambiel aqui na banheira do Google. Tudo bem. Então diga que essa porra aí. Não, já só presta atenção numa coisa que eu vou falar sobre essa porra aqui. Presta atenção. Na queda, o impacto do corpo da namorada acabou provocando a fratura em seu pênis. O lutador destacou que viveu o pior pesadelo da sua vida. Ele ficou internado 5 dias e teve que desembolsar $6,000 australianos, 13 mil reais, em uma cirurgia para reparar o dano. Para piorar a situação, Elby disse que todos os hospitais estavam tão fascinados com sua história que seu pênis fraturado atraiu dezenas de curiosos. A pior parte foi o fato de que todos que trabalhavam no hospital queriam ver meu pênis, por curiosidade, disse ele. Os médicos acreditam que o lutador terá uma recuperação sem sequelas. Velho, eu não imagino a dor que esse cara deve ter sentindo, cara. Cara, como é que quebra um pênis? É porque é o seguinte, o pênis não tem osso, mas é duro. Às vezes. Já dizia o advogado lá, o homem que desafiou o diabo. Não, cara, é o seguinte, é o pênis tem uma estrutura dentro do pênis que se chama corpos cavernosos, que são as estruturas que se enchem de sangue e dão a ereção do pênis. O pênis fica duro por causa que ele se enche de sangue. Quando o pênis está duro, túrgido, ela fica rígida e ela pode quebrar, porque é uma espécie de cartilagem. Então quebrou a cartilagem do negócio. Quebrou a cartilagem aí, mas a recuperação é tranquila. Se for, diagnosticado rápido, claro que vai ser diagnosticado, porque o cara vai dar urra de dor. E se tiver o tratamento adequado. Se não tiver tratamento, pode levar inclusive à impotência. Porque pode obstruir os corpos cavernosos. Agora vamos à pergunta que interessa. Isso é desculpa pra gente entrar no assunto. Mel, você já foi jogada pra cima? E se fosse, qual seria a sua reação? Ela tá rindo, a risadinha é nervosa. Foi, já foi. Nervosa. Já foi. Não, não. Não, gente, quer fazer pizza comigo, gente? Peraí. Não, né? Justamente o que eu ia perguntar agora. Se fosse arremessada pra cima, qual seria a sua reação? Ia quebrar outro. Ia ter outra notícia parecida aí. Não, você falou que tinha, mano. Tinha um negócio pra falar sobre isso. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo. Ai, meu Deus. Ah, foi o do freio. O do freio. Ah, vamos lá. O freio, Mel, escute. Aquela parada. Puta, vou contar essa porra aqui. Eu sei que eu posso responder depois, mas vou contar. O Miote, ele é quase um Fimose. Ele era quase um Fimose. Vai lá, Miote, o pinto é teu. Tá, vou explicar antes uma coisa. O Cine Drive aqui em Brasília... Não, pera. Cuidado com o que você vai falar, porque... Relaxa. Você já só ia lá pra trepar. Eu ia lá pra assistir o filme tranquilamente. Porque você é nerd, Bruno. Lá você pode fazer isso também. Você pode assistir o filme ou pode brincar, namorar. Eu fazia o melhor dos dois. Eu trepava e assistia o filme. Então, eu tava um dia lá, eu acabei me machucando sem querer, né? Porque não fui eu, na verdade. Não, conta como é que foi que ela te machucou. Ela tava por cima e, sem querer, saiu. Deu aquela escorregada pra fora, né? E ela foi, pegou com toda a força e puxou pra baixo pra botar de volta. Olha aí. Essa é a minha maior reclamação com as mulheres. Onde tem o freio, né? Isso. Puta que pariu, eu nunca vi tanta dor e tanto sangue na minha vida. Virou uma interrogação. Saiu sangue, Miote, gente, né, que velho? Horror. Saiu sangue, claro. Se rasgou o negócio. Esguichava, né, nossa, meu Miote? Esguichava. Caraca, foi no momento velho. Que ele nunca perdeu o tanta dor. Foi no momento que ele perdeu o ímã. Virou mocinho. Foi na hora que ele virou mocinho. Mas isso é uma reclamação que eu tenho a fazer das mulheres. Não são todas, tá? Bom, pelo menos todas as com que eu me relaciono... Não, me relacionei são tantas. Mas, né, foram algumas. Mulher não tem noção de como faz um handjob. Porque elas acham que o prazer está em envergar o negócio. Não. Até o calcanhar, velho. A mulher tá massa, né? Porque tá parecendo um pescoço de peru isso aqui. Mas isso é amadora, pô. Isso é amador, caralho, olha a Mel, velho. Olha a Mel, velho. Como é que as pro fazem? Como é que as profissas fazem? Não, meu, mas essas daí, você tem que tipo, ir com jeitinho, falando, minha filha, não é embaixo, é em cima. Entendeu? Tem que falar com jeitinho. A primeira vai ser ruim, a segunda também, a terceira pode ser que melhore, e na quarta, se não melhorar, você é pouca pra correr essa menina aí, que não é muito boa da coisa. Entendeu? Eu tive uma namorada que sabe como é que eu resolvi esse problema. Eu virei pra ela e falei assim, você não está numa competição. Nós não estamos competindo pra quem descasca mais rápido ou quem descasca melhor. Isso não é uma banana pra você descascar. Aí resolveu também, foi depois foi tranquilo. Não é, é só questão de falar, ué. Às vezes o cara fica com vergonha de falar ou fica sem jeito, ou sei lá. Aí a pessoa nunca vai aprender, ué. Não, mas aí eu não tive vergonha não, sabe por quê? Porque na hora que ela fez igual a do Miote aí... Quando foi querer fazer igual a do Miote, eu desbugarei o olho e falei assim, ai, caralho! Ela, ai, tá bom. Eu falei, não, porra! Tá bom, minha filha, você tá mas doida? Eu tive que ir pra mesa de cirurgia, viu? Mas tá desencapando... Você foi pra mesa de cirurgia? Foi. Você tomou bom? Porque teve que cortar tudo, né? Aí, olha aí, Brunão! Você foi tá vendo, desde Brunão? Lá que aquela velha... Pinto pequeno, ah, isso, olha aí. É, pois é. Ah, aham. Teve que cortar tudo. Só tem metade hoje. Só tem um pouquinho. Super Mario é preso em Nova York e é acusado de apalpar mulher. Ele seguiu o exemplo do Pato Donald, né? Aquele lá que sofreu. Lembra que teve o Pato Donald que foi processado? Não, como assim? Teve! Há uns 2 anos atrás, eu acho, saiu. Procura aí, deve ter aparecido. Pato Donald, bulinador, alguma coisa assim. De uma mulher que tava reclamando que o Pato Donald passou a mão na bunda dela no parque da Disney. Eu lembro dessa história. É, eu lembro dessa história. Agora, uma coisa é o cara ser Pato Donald no parque da Disney, né? E, enfim, ser acusado de ter bulinado a mulher. Outra coisa é ele ser esse Super Mario de quinta categoria, velho. Esse Mario do Paraguai, velho. Que esse Mario aí tá com a cara de ator de festa do Pânico, aqueles caras do Pânico. Parece infantil. Parece que tá sofrendo de escorbuto, não, né? Não é, cara? Puta que pariu, velho. Incidente ocorreu na Times Square. Suspeito agarrou coxa de mulher de 58 anos. A véia também, eu vou te contar, velho. Olha só, essa véia. Mano, ele deve... ela devia agradecer o Mário, viu? Mas é, ele deve ter achado e falar assim, bicho, isso não deve ter visto uma piromba há 20 anos. Eu vou fazer um favor pra essa velha. Quis fazer uma gracinha e a velha se achou no direito de processar ele. Agora eu queria ver a cara da desgraça. Pra mim, eu acho que ele não fez nada, cara. Ele olhou pra ela, entendeu? Tipo, botou a mão na coxa dela e ela resolveu dar de maluca. De louca. É. E o legal é que ele tá inconsolável aqui na foto, né, velho? Ele apesar... tá cabisbaixo, né? Ele tá triste, cara. Ele tá falou, procurando um cogumelo, né, velho? A máscara tá caindo, assim, meio pra baixo. Né? É, ele virou pra ela e falou assim, take you for ape. Não, essa é a cara que ele faz quando ele chega no castelo e a princesa não tá lá, né? Ele, não. Mas, cara, ele podia virar e falar assim, olha, com essa maldita dessa roupa, eu não tô conseguindo enxergar direito. Eu queria pegar na cintura da senhora e acabei pegando na coxa. Isso. Eu falaria, porque eu, num blackout, já dei uma palpada nos peitos de uma mulher, sem querer. Acabou a luz da festa onde eu tava, eu tava no meio da sala, e eu fui apalpando pra chegar perto da parede, pra você não ficar batendo, igual bola de pimbolim, né? Aí eu fui, de repente, fez só o... Nossa. Eu só senti a mãozão no tapa, assim, quem foi? Aí eu... Lembrei agora de uma história, cara. Aí, não, e rapidão, aí a mulher, tipo assim, no escurão, ô filha da puta, tá pegando meus peitos aqui. Aí você marca. Até hoje, né? Não, até hoje. Eu fiquei velho. Eu, tipo, fui saindo da casa. Aí quando a luz abriu, quando a luz voltou, aí os caras perguntando, ei, quem foi que pegou os peitos da Flávia e tal? Falei, ué, velho, pegaram os peitos da Flávia? Que loucura é essa? Ué, até você explicar que focinho de porco não é tomada, você tá ferrado. Você quer ver, Brunão? Mel, sem acreditar que uma pessoa virasse pra você e falasse, desculpa, eu peguei nos seus peitos sem querer? Ah, dependendo do lugar, dependendo de quem fosse, eu ia acreditar, assim. Eu no falo, escuro, no escuro, assim, no escuro, como eu descrevi aqui agora. Ah, não, eu ia acreditar, assim, tá no escuro, se tomou ainda umas e outras, tá meio cambaleando, eu ia acreditar. É, né? É, o negócio é que eu botei a mão e apertei. Na hora que eu vi um carampeiro. Pô, aí eu ia. Porra. Tudo bem, você dá aquela passadinha, né? Aquela. Opa! Sem querer. Um negócio mole aqui. É. É, foi sem. Opa, foi sem querer. Agora o outro você ia passar e apertar. Aí... E ela tava com frio, que espetou minha mão. Mas, velho, é oportunidade. A gente com 15, 16 anos. Tem 16, 17 anos, velho. Apertou. Caralho, é uma teta, velho. Não interessa, eu ganhei a noite. Pra mim, eu fiz sexo naquela hora aí. Eu tinha transado, eu vi, caralho, transei. O que foi? Tava no escuro pra pensar sem querer. Aí deu, caralho, moleque, transou e tal. Tava no colégio, cara. Na época de, sei lá, segundo grau, devia ser primeiro ano, alguma coisa assim, 96, provavelmente. E aí era assim, um grupo de amigos, e a gente tinha um dos caras que tinha uma mania escrota de toda vez que alguém falava alguma merda, esse cara apertava o mamilo da pessoa assim. Ai, sabe? Ai, que filho da puta. Tipo, já teve isso no meu colégio também. Era mania de Brasília. Era coisa aqui de Brasília. Isso. Aí o cara fazia assim, sei lá, alguém falou alguma coisa, aí o cara, fulano, foda pra caralho. Aí apertava o mamilo do cara, sacou? É. E aí a gente tava nessa conversa. Tipo assim, falou chocolate, aí ela apertava o mamilo. Isso, sei lá. Falava uma gracinha, o cara falou fulano de tal. Aí apertava o mamilo. Coisa de adolescente retardado, né? Aí, como aí, se beleza. Adolescente não fosse. Né? Entre os amigos, tranquilo, porra. Tranquilo, né? Essas paradas, essas sacanagens. Só que teve homem, um dia, né? O cara já tava tão no automático fazendo essa parada. Teve um dia que tava conversando os amigos e tinha uma menina. Só que era uma daquelas meninas. Era uma daquelas meninas que, assim, faz parte da galera, sabe? Tipo, ela não é aquela menina que todo mundo quer pegar, ela não é aquela menina que. É aquela amiga. Era feia, pode não, falar. Não, ela não era feia. Ela era gorda, mas ela não era feia, sacou? Ah, então é por isso que ninguém queria pegar. É, mas assim, e ela era daquelas. Daquelas que, sabe, parecia um cara, ela conversava, tal, fumava, era meio hip chique, meio hip louca, sabe? Ouvia The Doors e tal. E ela ficava ali, né? Ficava ali brincando com a gente e tal, fazia sacanagem. Aí teve um dia, cara, que tava um círculo. E ela falou alguma parada. E esse cara, velho, tava tão no automático dessa loucura do mamilo. Que o bicho. fulano falou uma parada e blum. Caraca, velho, na hora que ele apertou ele, caralho, peguei no seu filho. Cara, a menina ficou roxa de vergonha. Todo caralho. Mundo caiu, cara. Eu caí no chão, velho, de tanto rir. Nossa, velho. Cara, mas foi muito engraçado, velho. Cara, e aí, deu merda? A mulher reclamou? Não, ela levou na esportiva, sacou? Ela bateu nele pra caramba, né? Mas... Justo. É, foi justo, mas... Bateu, mas gostou. Essas gordas não demoram pra caralho pra alguém pegar nos peitos dela. Agora, caralho, o negócio é o seguinte, depois ela... Não, você vai só você recebendo um monte de e-mail de gorda, né? Anos depois eu encontrei com ela e ela emagreceu, ficou mó gatinha, velho. Namorada, que a amiga dela era doida pra ficar comigo. Você lembra, meu, a tia Angélica? Lembro. Aí, a amiga da Angélica era feia, velho. Mas ela era feia, igual o Zed. Ela ria igual o Zed, inclusive. Caraca. Não é, meu? Estou de sacanagem, não é verdade? Não, que mano? Isso? Não era não. Não era feia, calma, não, pô. Ela era tá feia doido? Pra caralho. Era gordinha, era pô. Não era não. Mas a minhota, porque o nível de tolerância do meu tá lá em cima. Ela era muito Zed, velho. Ela ria muito escrota. Ela dava um risada muito escrota. Eu sei que eu fiquei com essa tal dessa Angélica, não deu muito certo. E a outra, que era afim de mim, que era essa feiosa aí, a mulher, tipo, fez um extreme makeover. Aí o miote me falou, moleque, eu, sabe a fulana? Eu falei, sei, o Zed, quem tem ele? Bicho, a mulher tá uma delícia. Eu falei, ah, Leonardo, porra nenhuma, você e meia dúzia já é um pacote inteiro. Não, velho, tá gostoso pra caralho. Rapaz, quando eu vi a mulher, até que pariu. Falar nisso, lembra daquela festa que a gente tava, que essa menina, que você foi junto com a Angélica, eu acho? Lembro. E tinha uma advogada lá, a mulher maravilhosa, ficou dando em cima de mim e você. Só que a gente podia fazer nada, você lembra, né? Eu lembro, velho. Caralho. Por que a gente não podia fazer nada? Porque eu tava namorando e você também. Não, essa, não, a menina não falou tinha não. Angélica, ah, não. O que aconteceu? Falou pra menina de mim e falou assim: ó, ele já tem namorado, não pode chegar nem não. Ah, é aquele outro ali que era de você, né? Aí ela falou assim: não, aquele ali é meu. Olha a gorda, o Zed, filho da puta! Olha que Zed de filho da puta, velho! Gorda desgraçada, você maldita, você tá me ouvindo! Você desgraçada, hoje eu poderia ser, sei lá, hoje eu poderia nada, eu estaria casado com a minha nega. Mas hoje eu poderia contar que eu peguei uma advogada, sua gorda miserável. Nazarenta. Meu outro esquema. Gorda desgraçada, por isso que eu não gosto de gorda, velho. Gorda é bicho traiçoeiro. Cuidado com o que você vai falar, velho. Gorda é bicho que chega pra fazer merda. Não, fala isso não. Gordo faz o quê? Gordice. Gordice, já dizia lá o papo de gordo. China promove competição de... Que é isso? Para bom entendedor, meia sonoplastia, basta. Campeonato foi realizado na cidade de Shenzhen. 7 homens e 3 mulheres participaram do evento. Que é isso, velho? Que mundo chegamos, meu Deus? Ué, o champolim. Agora, olha só, isso aqui é um marketing bem feito. Uma empresa de brinquedos sexuais promoveu no dia 1º de dezembro a competição de masturbação na província de Guangzhou, na China, na cidade de Shenzhen. 7 homens e 3 mulheres participaram do evento, que tinha por objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de usar preservativo. Que tem quem a ver? É que bate punheta usando camisinha? Não, e velho, pelo amor de Deus, né? Não, na boa. Como é que você vai promover o sexo seguro batendo punheta? Por que que não faz um vídeo educacional? Não pode, o problema não? É o seguinte, fizeram um vídeo, publicaram no YouTube, mas foi excluído. Ninguém viu. Não, deve ter sido 200 mil likes, aí nego já foi e tirou, né? Que é contra a política moralista do YouTube, né? Pois é. Mas, cara, tem uma foto aqui, velho, que, pelo amor de Deus, velho, que coisa mais ridícula. Os caras abaixados com a cueca no meio do joelho, velho. O 2 já chegou lá e tá segurando a onda, olha lá, olha lá. Isso, é, ele tá dando apertou ali, né, pra não sair. O 2, ele já virou salinho. Cara, que coisa ridícula, velho. Olha, parabéns, China. Caminho certo, China. Road to Destruction, velho. Parabéns. Manuel Braga mandou aqui: Robert Pattinson ameaça romper com Kristen Stewart, Calaveira vai adorar isso, por conta da sujeira da atriz. Mas eu disse que ela era puta e porca e ninguém me levou a sério, tá aí. Além, olha só, Kristen escova os dentes uma vez por dia, raramente lava o cabelo ou passa perfume, o que estaria incomodando Pattinson. Nossa, deve ser um sebo. Segundo a revista, ele teria dito pra ela cuidar mais da limpeza própria ou romperia o relacionamento. Velho, já deve estar com aquela ricota entre as pernas. Nossa, né? Nossa. Não, velho, não fala isso, velho. Puta merda. Fica aquele polenguinho. Você não tá achando que ela é vampira mesmo? Olha a Melvin. Caralho. Olha a Melvin, polenguinho, velho, coisa escrota. O que foi, meu, que você falou? Será que você tá achando que ela é vampira? Rampira, né? Rampeira, né, porra, velho? Que pariu. Caraca, velho. Olha só, ele disse que adorou quando ela fez um esforço pra ficar bonita durante a promoção do último filme lá do Crepúsculo. Mas agora ela já voltou a ser relaxada novamente e Rob não gostou. Tudo bem que foi um tabloide que botou isso, né, cara? Mas olha, eu não duvido não, cara. É a primeira vez que National fala. Inquiry. Lembrando aqui de um dos grandes filmes da humanidade, Homens de Preto. A gente tem que acreditar nas coisas que é publicado nesse tabloide, velho. Cara, na minha opinião, aonde há fumaça, há fogo. No mínimo, não lavar a chavasca essa porca deve fazer, bicho. Apesar que no caso dele, ele não curte, né? Ah. Tá falando, eu acho que ele tá mais reclamando por causa do cabelo mesmo. Não é nem por causa da higiene. É, porque tá feio, encebado, cheio de ponta dupla. Ele, ai menina, corta isso aí. É, eu sou Robert Pattinson. Ah, você não me come mais. Imagina. Tem 20 anos que você não me come. Eu não tenho não marido. Velho, eu uma vez eu tava na casa de meu primo Felipe. Lá vem. E aí, ele chamou umas amigas dele, que tempos depois eu descobri que eram moças da vida que não é fácil. Tinha um amigo dele que chamava Gentil. E o Gentil levou uma menina, aquela coisa linda, tinha olho verde. E não ficou 5 minutos com ela dentro da casa e voltou. Falei, Gentil, porra, foi o quê? Rapidinho, pai, pum, tal, alguma coisa? Ele, meu irmão, essa mulher está com um cheiro de peixe velho entre as pernas. Eu falei, sério, moleque? Ele falou, sério, velho. Falei, pô, mas e aí? Não botou a camisinha e não empurrou mesmo assim? Ele falou, tá doido, bicho. Um bicho morto lá entre as pernas dessa mulher. Meu pau vai cair. Ele era muito gentil mesmo. Ele, eu acho que ele não falou pra ela. Ele, tipo, deu uma de chavada. Sutileza. Deu uma de chavada, sou gay. Não, ele deu uma de chavada e falou, não tô com um pouco de dor de cabeça e tal, não sei o quê. Cara, homem não tem dor de cabeça, velho. Tem homem tendo dor de cabeça sim, aqui não tem um cacete. Tem, mas a gente vai mesmo assim. É, então, aqui isso não faz, falando, esforço, não faz, né? Diferença. Mãe e filha criam um site pornô e que aparecem em cena de sexo juntas. Entretanto, elas não fazem sexo entre elas e nem se tocam. Uma mãe e uma filha provocaram polêmica na Flórida, nos Estados Unidos, ao criarem um site pornô em que aparecem cenas de sexo juntas. Para evitar problemas legais, elas não trocam carícias, mas atuam nas mesmas cenas com um ou mais parceiros. Conhecidos como as Sextons, que fala, né? Sextons, a mãe Jessica Sexton e a filha Mônica Sexton criaram conteúdo sexual no ano passado e recentemente lançaram um DVD. Eu gosto do sexo e adoro estar com minha mãe. Olha, velho, o argumento da puta. Eu gosto de sexo e gosto da companhia de minha mãe, disse Mônica. Por que não, né? Fazer as mesmas coisas juntos, disse, né? Inclusive, eu estava fazendo sexo outro dia com minha sogra olhando. Então bateu, né, velho? Porra. Olha a coisa absurda. eu gosto de Simone, que entrevista ao jornal online Huffington Post. Foi ideia minha, eu abandonei a escola e percebi que essa seria uma boa maneira de ganhar dinheiro, acrescentou ela. O legal é que a mãe, ela é meio daquelas redneck, né, que chama, meio caipirona. Caipirona, a bicha tá faltando um pivô, velho, no meio da boca. Eu acho que eles não estão ganhando dinheiro, não, meu. Ela se tivesse ganhando ela dinheiro... Ela tá rindo com um pivôzão aqui apontando, cara. É mesmo, mas aqui é que eu faço pagar o boquete, você abre a boca. Bicho, e ela tá parecendo tiririca, né, Bruno? Ela, com certeza, na hora do boquete, ela subia. A mulher chupando e... Certeza. A mãe está fazendo boquete. Mamãe está chegando no clímax. Ai, caraca. Só o... Cara, eu nunca pensei que eu fosse estar vivo pra ver uma notícia dessa, e velho. E a mãe é uma pergona coisa... do caramba, hein, bicho. Pô, mas a mãe tem os peitos caídos, velho. Podia ter dado um trato, né? Podia ter dado uma arrebitada dos peitos. Essa mãe não tá com a cara da Zilu, aquela ex-mulher do Zezé? É puta mesmo, velho. Matou. A Zilu com o pivô faltando. Isso. Olha agora, aí o que, que olha faz sua, a decepção, essa né, essa mãe velho? Aí é de 56, cara. Olha só, vocês lembram como aquele Maguila estava derrubada, parecendo que tinham passado o F-14 na cara dela? Sim, sim. Ela é de 1957, cara. Nossa. Olha aí. E essa mãe aí, ó, é de 56. Ela tá benzona, velho. É, isso aí é o Bruto Ia. Tu vai encomendar esse DVD, né, bicho? É. Pelo jeito aí. Ou pelo menos o torrent vai rolar, né? Eu não, porque esse pivô faltando realmente... Tá broxante, tá né, bicho? Isso, cara. É. Mel, vou perguntar pra você, vocês mulheres, o que brocha uma mulher? Brochar no sentido, né, de fazer perder o interesse. Ah, o que brocha uma mulher? Ah, depende, muita coisa. Pelanca tipo, brocha uma mulher? Ah, se for uma nervosa, dá uma brochada, viu? Por que é uma pelanca nervosa? Xinga? A pelanca, vai tomar no cu! A pelanca, para de me xingar, a pelanca! Se for muito pelancudo, também não dá, né, gente? Tem que ter um certo nível também, né? A pessoa tem que se cuidar, né? Não adianta relaxar. Porque se você relaxa, você também não pode exigir. Aí, se a você Mel só não... pegava gatinho antes de casar, vocês estão vendo, né? Só era gatinho. Só era mas, tanquinho. É o mínimo, né? Você tem que se cuidar, você tem que, pô... Infelizmente, que nem... Homem é mais visual, é 100% visual. A mulher leva em consideração outras coisas, mas, meu, o visual conta bastante. É, o tamanho da bisnaga, né? Tô falando de coisas, tipo, profundas da alma. Ah, eu também! Coisas profundas! Nesse tipo de profundeza, né? Aí o Bruno chega a estar triste, igual o Bruno. Tu é casado já, cara. Eu tô vendo o vídeo aqui da mãe, velho, relaxa. A gente já tá na zona de conforto. O melhor é que tá fudido. Então, pelanca, brocha. Não, vamos ver, dá, o que mais? Dá. O que mais? É zoado. É, né, não pode ter um corpo muito escroto, né? Que não, você quer dizer, né? Não, assim, não precisa ser, tipo, tanquinho, ó, meu Deus, perfeição. Mas, pô, tem que ter tudo em cima ali, sabe? Se cuidar, tipo, fazer... Manter a higiene também, no caso. Não, aí tudo bem, mas é o de menos, né? Tirar aquela ricota que fica e tal. Vamos fazer o seguinte, você está falando para um público que 99% é gordo. Um gordo, brocha? Dá, dependendo... Não, dá, não, não dá. Gordo não dá. Caralho! Mas isso eu tô fazendo um favor pro gordo virar para aquele pote de sorvete e jogar aquela merda pela janela. Fala assim, não vou comer essa porcaria. Você é um gordo, cara melhor. Não, você é um cara melhor. Você acha que é pelo fato da gente ser gordo, a gente somos seres humanos que não merecem afeto? Não é isso. Gordo tem tipo... mais é que se fuder, né? Que você quer dizer, né? Vai não, quer fuder, mas vá fazer sozinho. Mas de se cuidar, sabe? Até uma parada de saúde, assim, tipo, de bem-estar. Quer dizer, eu também não posso falar muita coisa, que todo mundo vira pra mim quando eu falo essas coisas. Fala, mas você fala isso porque você é magra, porque você come McDonald's todo dia e não engorda. Mas, tipo, pô, não é... É diferente, assim, quando você muda a alimentação, você pode... Você se melhora, assim, o seu pro seu ânimo, sabe? Você se sente mais disposto. Então, tipo, é nesse sentido que eu tô falando, sabe? Ou então vocês podem jogar tudo que a Mel jogou, jogar tudo que a Mel falou jogar no lixo e podem seguir o que eu fiz. Eu casei magro e engordei. Também, é uma opção. Aí não tem mais como fugir. Temos dois. Brunão era. Não é, o Brunão não era magrinho, mas eu era esbelto. Eu fui gordo, aí eu emagreci pra casar, e aí eu engordei pra caralho. Aí eu falei, foda-se, agora já. Você juntou o pau da barraca, né? Aí eu falei, agora comida. Chega de pouca vergonha, vamos agora para os e-mails. Primeiro e-mail é de Fernando César, de 27 anos, do Campo Grande, Mato Grosso. É MS Mato Grosso do Sul, né? Ou é Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né? Isso. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora são exatamente meia-noite... Ele começa o e-mail dessa forma. Agora são exatamente meia-noite e 38 de uma segunda-feira, portanto, sim, daqui a pouco vou levantar para trabalhar. Mas eu tive que escrever esse e-mail agora, primeiro porque não sou um ouvinte que costumo mandar e-mails para os vários podcasts que ouço, e segundo que eu acabei de assistir o filme Mais Estranho que a Ficção e estou extasiado com o final. Ouço o Jurassic Cast desde o terceiro episódio e nem sempre me interesso por assistir os filmes que vocês comentam. E esse filme que assisti hoje também estava nessa lista. Eu não tinha a menor pretensão de assisti-lo, mas eu estava aqui de bobeira, meio sem sono e lembrei da recomendação do Crackle. Apesar de já conhecer o serviço de outra propaganda, aí ele cita o site aqui, eu ainda não tinha mexido muito no site. Acessei e procurei algo para assistir até o sono vir. Como não tinha muita pretensão de chegar até o final do filme, coloquei a recomendação do último episódio e agora estou aqui mandando um e-mail quase uma hora da madrugada. Eu sou mais um dos ouvintes que se emocionou com o episódio do Rock e que às vezes acha o Calaveira chato pra caralho. Você vê que as pessoas me acham chato. Que tu é chato, mas porra. Mas esse filme... Não sou, não. Por que eu sou chato? Porque eu falo pra caralho? É, porque... Enfim. Mas se eu não falo pra caralho, o Reco, Reco e o Bolão também não falam pra fazer porra nenhuma. Fica tudo aí com essa voz de bundão aí. Fica então vai assim, pergunta pra ele o que ele acha você chato pra caralho. Então, tá, o Fernando César, depois você me fala por que eu sou chato pra caralho. Mas esse e-mail é a prova que vocês fazem um excelente trabalho e merecem todo o reconhecimento que estão tendo. Que vocês continuem produzindo conteúdo com qualidade e cresçam cada vez mais. Obrigado. Foi o e-mail de Fernando César. Reitero, Fernando, quero que você me responda por que eu sou chato pra caralho. Eu me acho uma pessoa interessantíssima, diga-se de passagem. Você se pegava? Você se pegava na balada? Não, porque eu não fico com gorda, né? Ah, tá. Aí, ó. Cala a boca, Mel. Você já tá com o filme muito queimado. I'll drive around all day and kill processed fish. It's all money gum, no water cinema. Jurassiqueiros, sobre o Hobbit, tá difícil, ou não? Os jurássicos se esqueceram de um detalhe muito interessante sobre os Hobbits, e o porquê do Bilbo ter mudado de ideia tão repentinamente. Lembram que o Frodo fez exatamente a mesma coisa, numa velocidade... Só um negócio, porque de repente pode ter tido gente que não viu o filme ainda. Então, gente, se você não ouviu o Hobbit, se você não viu o Hobbit, não leu o Hobbit, não quer spoiler. Então eu leio outro. Não, vamos ler, que eu acho legal. O e-mail é bacana. Mas só tô avisando assim, se você, ouvinte, não viu o Hobbit ainda e não quer ter spoiler, pula aí uns 5 minutos, pelo menos. Lembram que o Frodo fez exatamente a mesma coisa? Numa velocidade maior ainda? Os hobbits não são humanos e essa dualidade de querer ficar em casa e se adaptar e ir a uma nova aventura é uma coisa comentada pelo próprio Gandalf. Ele inclusive fala como os hobbits podem surpreendê-los, que ainda não aprendeu tudo sobre eles. No final, os hobbits são o que há de melhor e mais pacífico no ser humano, mas que também não se nega à aventura ou ao combate, quando a necessidade surge. Trata-se talvez do ideal do homem inglês da época de Tolkien. Tinham que tomar o chá das 5 e voltar a atirar em alemães depois. Bom, é isso. O Jurassicast é o meu podcast favorito da atualidade. Vocês fazem tudo com muito amor e sim, conseguimos perceber isso. Assim, obrigado pelos excelentes episódios, que venham muitos e muitos mais. Abraços. Eu achei muito, muito interessante essa explicação dele, a questão da visão do Tolkien, né? Ele tem razão, é isso mesmo. Ele tem razão no argumento dele. Isso. Só que com relação ao filme, podia, o problema... De repente, pra você, podia ter uma explicação um pouquinho mais demorada, né? Não, nem isso, né? Nem a questão disso. Essa explicação que ele deu tá excelente. Só que a explicação que ele deu pra mudança de atitude do Bilbo foi ele que inferiu. E na minha opinião, eu não sei se eu estou errado, mas na minha opinião, a ideia tem que surgir do filme. Não do telespectador. A não ser que o filme dê uma ideia, entendeu? Dê uma dica, dê alguma coisa que leve você a pensar dessa forma. Só que no filme não tem nada que leve a gente a pensar dessa forma, né? Entendi. Isso foi uma interpretação, uma inferência dele. Muito bem feito. Eu achei muito foda a interpretação dele pro momento, pra cena em questão. Mas o filme não leva a gente a crer dessa forma. Pelo menos, então assim, quem não conhece a história dos Hobbits ia boiar, por exemplo. É verdade. Né? Mas enfim, valeu, Ezequias Campos. Olha, porra, muito legal seu e-mail, bacana, muito legal mesmo. E parabéns. Continua ouvindo o Jurassic. Eu vou ler o e-mail do Wesley de Moura Varjão. Ele mora em Maceió, tem 28 anos e é técnico de suporte em TI. Prezados Jurássicos, venho primeiramente agradecer pelo trabalho, que já é uma constante no trabalho de vocês. Considero os 4 melhores podcasts que existem na atualidade, junto com o Nerdcast, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas além de agradecer pelo excelente trabalho, venho acima de tudo agradecer pelos momentos de amizade que se proporcionaram nesse ano. Sim, nesse ano, que ao mesmo tempo foi desafiador e gratificante. Vocês três estiveram entre as pessoas que mais me alegraram e me deram força para continuar. Cara, esses e-mails são os que eu mais gosto de receber e de dar o feedback no Jurassicast, cara, porque são os que, assim, a gente sente que a gente conseguiu chegar lá, sacou? Tocar no coração do ouvinte, sabe? Esse ano, tomei uma das decisões mais arriscadas da minha vida, que foi largar o emprego estável e família em São Paulo, para me mudar para Maceió atrás do grande amor da minha vida. No começo não foi fácil, pois além Jorge. Da mudança de ambiente... Que Jorge, tá aqui. No começo não foi fácil, pois além da mudança de ambiente, existiam as indefinições quanto ao que ia ocorrer profissionalmente comigo. Se ia conseguir me estabelecer aqui e se esse relacionamento ia dar certo. Conheci vocês por volta dessa época por meio da entrevista ao Radiofobia. E ao ouvir os programas sobre rock, assim como muitos ouvintes, me emocionei e arranquei mais forças para continuar. E assim, como nosso querido lutador, que conseguiu reverter as adversidades, conseguiu um emprego melhor do que eu tinha em São Paulo. Me adaptei perfeitamente à cidade e me caso ano que vem com a mulher pela qual larguei tudo que eu tinha. E ele é gordo, viu, Belina? Só e nos momentos de solidão, ganhei 3 amigos que me faziam rir e esquecer das dificuldades e ansiedades que passei durante 5 meses de indefinições que tive no meu começo dessa nova vida. E assim como esse ano foi gratificante para mim, sei que para vocês também foi muito especial. Além de vários programas maravilhosos, como o sobre o filme Mais Estranho Que a Ficção, ainda tem o hilário Jurassic Combo e o crescimento mais que evidente do site. Que venham mais 100 anos de existência para esse triunvirato que alegra os dias de muitas pessoas e que os fazem continuar mesmo com as agruras da vida. Que o Calaveira continue com seu humor negro e ácido, que o Brunão continue a nos brindar com sua simpatia, e o Miotti continue sendo o Arnold Schwarzenegger Tupiniquim, com suas interpretações. com as suas interpretações canastronas, mas ainda assim cativantes. Mais uma vez, obrigado pela amizade e pelos momentos de alegria proporcionados esse ano. Atenciosamente, Wesley de Moura Varjão. Cara, Wesley, não tem mais o que falar, né, velho? Obrigado. A gente é que agradece. Um abraço. É, exato. A gente é que te agradece porque, cara, é o que a gente mais fica feliz, assim, de ter esse tipo de retorno. Pra todo o trabalho que é, Miotti virando noite aí pra poder terminar o programa. Às vezes eu também deixando de, sabe, passar a final de semana com família para poder terminar o programa, editar, a gente gravando até hoje, que horas são? Jamais de meia-noite. Sabe? Inclusive, hoje eu não vi a minha esposa, ela chegou, na hora que ela chegou eu comecei a gravar. Pois é, então é aquele negócio assim, a gente se dedica mesmo ao programa, a gente ama fazer o Jurassic Cast. É assim, o nosso... É minha sanidade nesse risco. É o nosso trabalho que a gente gosta de fazer, né? A gente hoje pode dizer que é um trabalho, porque a gente ganha algum dinheiro com isso. Não dá pra sustentar a gente, mas... Um dia, a gente já ganha um dinheiro com isso, então assim, não é mais só hobby. Ou então é um hobby onde a gente ganha dinheiro, né? Também pode acontecer. Um hobby feito com profissionalismo. Isso, e cara, a gente adora fazer o Jurassic Cast, a gente realmente se dedica muito. Tem gente que não gosta, a gente sabe disso. A gente, infelizmente, não dá pra agradar todo mundo, né? A gente queria agradecer demais ao Wesley por esse e-mail. E a todo mundo que mandou e-mail parecido. Tem um ouvinte, cara, esse mês... Ele é novo, eu não sei como é o nome dele. Miotti reservou aqui os 20 e-mails que ele mandou. Como é o nome dele? Fábio Martins Ramos. Eu ia falar dele agora. Como é o nome dele? Fábio Martins Ramos. O Fábio. O Fábio, ele é ouvinte novo. Ele começou a ouvir a gente... Tem um mês. E, cara, ele é o tipo do ouvinte que se dedica ao podcast, cara. Porque ele pegou, ouviu um, gostou, voltou a ouvir o anterior. E aí ele falou, não, peraí, maratona. Voltou lá no primeiro e começou. E aí ele foi, à medida que ele foi ouvindo... Foi mandando e-mail, né? Ele foi mandando e-mail. Então ele ouvia, assim, 10 na semana. E aí ele mandava e-mail. Pô, ouvi já 10, não sei o quê. E agora ele deve estar ouvindo isso agora. E deve estar, pô, maluco. Que a gente tá aqui agradecendo a ele. Cara, obrigado, porque, assim... não é todo mundo que faz isso, né? A gente tem que agradecer também a todos os ouvintes que mandam comentários. Inclusive... Tem um ouvinte que reclama que a gente não lê comentário no Jurassic Combo, que é o ALX. Ah, é verdade. O ALX, ele é comentador profissional de podcast, né? A profissão dele. É, entre outras, né? Mas uma das profissões dele é comentador de podcast. Mas ele é comentador mesmo, ele não manda e-mail não, ele só comenta, ele vai na página e comenta. E eu acho isso bacana, cara, a gente adora os comentários, inclusive... Os comentários estão aí pra isso mesmo, pra que vocês comentem, entendeu? Agora, a gente gosta de dar o retorno do e-mail, porque normalmente o e-mail, ninguém tem acesso. Só a gente. Isso. Então, assim, o comentário, todo mundo pode ler no site, cara. Entra lá e lê o comentário. Ótimo, maravilha. Gente, continuem comentando, a gente adora. Mas a gente lê todos os comentários. A gente lê todos os comentários e volta e meia eu respondo um ou outro que vem com alguma gracinha. Eu dou um chega pra lá, que eu também não levo desaforo pra casa. Inclusive, fui chamado de pedante outro dia por alguém. Ah, esse Brunão não sei o que, tá cuspindo. Um dia vai cuspir pra cima, vai cair na cara. Foi mais ou menos isso que a pessoa falou. Foi tipo isso. E tem uma adorei, coisa pra falar. Adorei. E tem uma coisa pra falar. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Quer pensar que é isso? Então pense que é isso, tá? O que ele quis dizer com isso? Com eu sei lá, cara. Vai tomar banho. Nossa, imagino que não vão falar de mim, né? Ah, você não, vai ser... Tá fodida. Você tá vai ter fudida. O IP bloqueado, cara. Tá. Você assinou sua declaração de morte neste programa. Os gordos de São Paulo, a nosso maior público de São Paulo. Olha, Melina estará na Campus Party. A gente não sei se a gente vai estar, não, acho que não sei. Melina estará, gritem por ela. Quando ela falar, oi, é uma ruiva braquela magricela, vai atrás dela. Vai ter um monte lá. Não desce a porrada, não, pelo amor de Deus, tô brincando. Pega os peitos gordos e esfrega na cara dela. Assim, olha minhas tetas, que você não gosta. Enfim, gente, então assim, um agradecimento especial para todos os ouvintes que comentam. A gente não lê aqui, mas a gente adora os comentários. Mas a gente gosta de ler os e-mails, porque os e-mails vêm só pra gente. E normalmente são e-mails, assim... muito pessoais e emocionantes e trazem uma bagagem e tal, então a gente adora esse tipo de e-mail. Então, cara, a todo mundo que mandou e-mail sempre e a todo mundo que tá comentando, cara, adoramos o feedback de vocês, obrigado mesmo. A gente queria poder responder a todos, a gente queria poder, sabe, fazer 15 programas só lendo e-mail, mas vocês sabem que não dá, né? Mas é isso, obrigado a todos. Saudações, Jurássicos. Eu sou Felipe Trindade, engenheiro mecânico, 31 anos. Só não falando de onde que é, né? Mais uma vez venho aqui para elogiar o Jurassic Cast, que definitivamente subiu para o primeiro lugar dos meus podcasts favoritos. Você já é há muito tempo, ele que não tinha se tocado, né? Voltando de viagem, ouvi no avião na sequência os episódios de Mais Estranho Que Ficção e da saga Crepúsculo. Estava passando vergonha no voo de tanto rir, de tanto que eu ria com as esculachadas geniais que só vocês sabem dar referência à merda do Crepúsculo. Aí ninguém fala que eu não sou chato, que ela vira manda bem, então ninguém fala. Ninguém fala que eu falei de puta suja, só sou chato. Já as histórias que contaram no episódio de Stranger Than Fiction me incentivaram a compartilhar com vocês a história de como conheci minha esposa, que é cheia de coincidências cósmicas que nos faz acreditar em forças superiores. Nossa, que medo. Era carnaval, e eu estava viajando com minha ex-namorada. Foi a pior viagem da minha vida. Eu estava num lugar horrível, cercado de pessoas desconhecidas e desagradáveis, e estava com sérios problemas de relacionamento. É tipo a Mel num comício de gordos. Ah, agora ficou, né? Ah, lascou-se, minha filha. Você aproveitava isso pra se promover, começava no Twitter, é só falar mal de gordo. Gordo é não sei o quê, gordo é não é. Não, mas aí tem o papo de gordo, né? Não, eu vou participar do mundo canibal lá do... Isso. Eu não gosto de gordo! Isso. Gordo, tem mais é que se fuder. Aqueles ali odeiam gordo, viu, bicho? Vai lá, meu. Lá, continua. Me perguntava a todo momento o que diabos estava fazendo lá. Só queria voltar pra casa logo. Pra piorar, machuquei o ombro jogando futebol e tive que voltar sozinho de ônibus pra casa. Na segunda-feira seguinte, terminei o namoro e fiquei bem mal por uma semana. No domingo seguinte, meu melhor amigo, sabendo que eu estava mal, me chamou pra ir numa pizzaria com um grupo de amigos da namorada dele. Peguei o meu carro e fui. Quando um prego gigante fura o pneu do meu carro, me obrigaram a parar numa rua do meu bairro no meio da noite. Amaldiçoei todos os deuses pelo meu azar nesse momento. Como eu estava com o ombro machucado e semi-imobilizado, em uma tipóia, liguei para o meu amigo e pedi para ele vir me ajudar a trocar a roda. Ele não conhecia a rua onde eu havia parado, mas uma das amigas da namorada dele conhecia, e ela veio junto. Decidi deixar o carro estacionado nessa rua e fui com ele de carona para a pizzaria, conversando com essa amiga da namorada dele. Sentamos perto da pizzaria e a conversa não poderia ter sido melhor. Rolou um clima, mas acabamos não trocando contatos. Na sexta-feira da semana seguinte era meu aniversário e liguei para esse meu amigo e pedi para ele levar na minha comemoração essa amiga. Mas ela estudava à noite e não poderia ir. Ih, supletivo. Que supletivo? Faculdade, bicho. Porra. Mó bravona. Supletivo. Supletivo. Telecurso 2000. Por alguma razão que ela não sabe explicar. Que ela não sabia explicar, na sexta-feira decidiu ficar em casa e não ir para a faculdade, tá vendo? Olha só, não sabia explicar, mas eu sei. Cabulando aula descaradamente, porra. Supletivo, velho, já falei. Nunca é tarde para começar a estudar. Vai, meu ótimo. E com isso pôde comparecer à minha festa, onde ficamos juntos pela primeira vez. E 12 anos depois, estamos casados. Ixi. Coincidentemente, comprei um apartamento exatamente na mesma rua onde parei com o pneu furado. E ela foi me buscar junto com meu amigo. Graças ao final de semana horrível, um ombro machucado e um prego no pneu, conheci o amor da minha vida. Espero que tenham gostado da história. Um grande abraço a todos e mantenham o excelente trabalho que tem feito. Vocês são fantásticos. É isso aí. Olha a vida aí, tá cara. Nos detalhes, rapaz. Olha aí, Felipe casou com a Mobral e hoje é feliz da vida. May your days be merry. May all your Christmases be white. Internéticos do meu coração, aqui é o Chato de Galocha, como disse o outro sujeito lá do e-mail. Nós queremos agradecer muito o carinho de vocês que nós recebemos neste ano de 2012. Cara, vocês foram incríveis. O feedback que nós recebemos, os novos ouvintes que chegaram. Ouvintes que já são antigos, mas sempre mandam um feedback que mantém a gente no ânimo para estar aqui meia-noite e meia gravando. Queremos agradecer muito, muito todos os downloads, todas essas horas que nós passamos juntos. Cara, foi um ano incrível. Foi um ano de descoberta pra gente. Foi um ano de crescimento do site. Foi um ano de novos amigos. Foi um ano de erros e acertos, como todos os anos devem ser. Em meu nome, o Bruno vai falar da mensagem dele, o Miotti vai dar a mensagem dele. Mas em meu nome, do Rodrigo, que é este quem vos fala, que faço este personagem ridículo, que é o Calaveira. Quero agradecer imensamente todo o carinho que eu venho recebendo, que nós viemos recebendo, mensagem do Facebook, mensagem no Twitter, pô, gente elogiando, gente criticando, mas criticando de uma forma positiva, né? Sempre buscando melhor o crescimento. Felizmente, nós temos poucos haters, assim, aquele do gordo ridículo, que vira pra gente e fala, seu gordo ridículo. Outro dia mandaram, não tô falando da Melina, não. É que tem outro dia mandaram pra mim no meu canal do YouTube, que eu tava meio esquecido lá do Cala a Boca, Joga a Laveira. O cara virou e falou, gordo bicha. Foi, é. O cara disse que eu sou gordo bicha. Acho legal essas pessoas que xingam gordo de gordo, né, velho? Como se eu não soubesse né? que eu sou gordo. Não, é como se fosse me ofender, seu gordo. Ué, e daí? É a mesma coisa que eu virasse pra Melina e falasse assim, sua ruiva. Nada a ver. Seu homem. É. Seu. Seu homem. Você. Enfim, cara, é. Vai, continua. Continuando. Um feliz Natal. Que o Natal possa ser o mais recompensatório possível, porque a gente que é brasileiro trabalha que nem um corno esse ano inteiro, ganha uma merda de salário, paga 14 vezes a porra de um iPhone que não vai funcionar nem 12 meses direito. A vida de brasileiro não é fácil, cara, a grande verdade é essa. Então eu quero dar aos brasileiros que estão aqui e que estão fora do Brasil também, que a gente tem ouvintes fora do Brasil, no estrangeiro, que também a vida não é fácil. Então nós queremos deixar aqui, eu quero deixar aqui o meu voto de Feliz Natal. Coma muito Chester, que é uma delícia essa porra desse urubu bombado. Cara, façam as pazes com aqueles que vocês estão brigados. Imagina, sabe como essa bucenga do mundo vai acabar? Se um dia vai que esse treco acaba mesmo? Então não queira morrer brigado, que deve ser a coisa pior no mundo. Então não fique brigado com quem te é precioso. Faça um anel também. Não leve consigo brigas. Enfim, aproveite essa época do ano que tá todo mundo com o coração mais ameno, que tá todo mundo com o coração mais tranquilizado, mais emotivo. Aproveite essa época pra pedir perdão a quem você deve pedir perdão e principalmente pra aceitar o perdão a quem te pede perdão. Não, o que eu tenho que falar também, que não seja só no Natal, seja assim o ano inteiro. Isso. Peça perdão e tudo, não seja agora só porque é Natal. Isso, exatamente. É, seja o ano inteiro assim. E que esse ano seja, o próximo ano seja tão bom de filmes como foi 2012, viu? E de downloads, e de acesso ao não, site. Não, isso aí você já falou, mas tô falando assim, os filmes também que assistimos, foi muito bom esse ano, né? E espero que ano que vem seja a mesma coisa, ou até melhor. É, eu só queria desejar a todos um Feliz Natal, pra quem acredita em Natal, pra quem celebra o Natal, pra quem não é cristão, mas celebra assim mesmo, ótimo, cara, passe com sua família. Realmente, o que o Calaveira falou, acho que é importantíssimo, assim, vamos deixar as brigas de lado e vamos celebrar isso, vamos fazer as pazes, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então família é complicado mesmo, mas é quem você vai precisar se agarrar no final de tudo. É verdade. Queria desejar também, apesar de que a gente ainda tem um programa esse ano, o Jurassicast não para em janeiro. Em janeiro vai continuar todo vapor. Isso, toda importante. Semana vai ter programa. Muita coisa boa vindo por aí. Mas eu queria desejar também já uma boa virada, que 2013 seja melhor do que 2012 para muita gente. Esse ano de 2012 para mim foi um ano bom, foi um ano em que eu tive alguns problemas seríssimos que não cabem aqui, mas que graças a Deus eu consegui superá-los. E hoje tá indo tudo muito bem. E queria desejar a todos, cara, que, cara, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Essa é a grande mensagem, assim, que eu acho que a gente tem que levar pra vida, sabe? Assim, não. É aquela mesma máxima do rock, não se deixa esmorecer, não, sabe, não desiste. O pessoal lá do Iradex, que sofreu um baque aí essa semana, que passou, PH, o Torinho, principalmente o PH, né, que é quem mais investe ali, o projeto é dele. Cara, bicho, se você estiver escutando isso, velho, rock balboa nessa vida, velho. Agora é a hora de levantar e revidar, cara. Agora é a hora de encarar com como você nunca encarou antes e não desistir, cara, porque se esse é teu sonho, se essa é tua vontade, se esse é teu destino, cara, luta por ele, bicho. Luta por ele, e o que tu precisar, a gente tá aqui pra que a gente puder ajudar, a gente ajuda. E é isso, cara. Vamos ser feliz, né? Vamos... Let it snow. Exatamente. Aí toca aquela música da Simone, né? Do Natal. Não, pelo amor de Deus. Ai, é sim! Obrigado, meu. Antes de tocar a música da Simone, eu quero agradecer muito a Melina. Sério. Querida, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você ter encarado as brincadeiras, né? Que você sabe que a gente é boca suja, mas é tudo em pró dos downloads e do divertimento. Tudo em pró da audiência. Tudo em pró da audiência. Mas obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você foi muito fofa desde o princípio. Parabéns ao teu marido, ao Brunão lá, que tem uma esposa muito legal, muito simpática. Realmente ela é bonita mesmo. Se ela é gostosa, a internet que aí fica com vocês. Eu não vou entrar nesse mérito em respeito ao casal e em respeito à minha esposa também, porque eu não vou sair pra aí xingando as mulheres, falando que as mulheres são gostosas. Se não... Né? Ali faz tudo parte do show, pelo que eu falei no início. E deixa aí seu recado de Natal também. Primeiramente, obrigada também. Adorei gravar. Meia-noite e 40. Ainda bem que eu não trabalho uma manhã. Então, pra todo mundo, se o mundo não acabar, né? A gente ainda não sabe. Um Feliz Natal. Aproveitem 4 dias em casa, curtindo o feriado com a família. Um Feliz Ano Novo. Em 2013, é nóis. Ah, Interneticos, Feliz Natal, Feliz 2013. Ainda vamos nos encontrar antes deste mundo acabar, ou antes deste ano acabar, que vier primeiro. Mas um Feliz Natal, prosperíssimo Ano Novo. Que 2013 seja um sucesso para todos nós, não só para a gente, mas para todos vocês que estão nos escutando. E em agradecimento à Melina, eu vou encerrar este programa com Simone. Você, tá você não vai. Vai porra nenhuma. Porque quem edita essa porra sou eu e não vai ter se Simone. Se você não colocar Simone... Sobe o John Lennon. Sobe o John Lennon. Sobe se você... qualquer outra coisa. Aquela, menos, aquela menos... vinheta da Globo. Simone teve ano passado, porra. Esse ano não. Aquela Simone vinheta da Globo. É o não Lennon. Vai ter. Calaveira. Não. Não, Simone de novo não, porra. Chega essa porra. Se não tiver... Acabou o Draftcast. Cada vez que vocês uparem o programa, eu vou deletar. Então tá bom. Então vamos ver. Você vai upar, então o vamos ver. Então vamos ver se vai ter Simone. Fiquei sabendo que prometeu que ia mandar foto com a camisa do Batman, até hoje, né? Não, eu mandei no Facebook. Não, mas você mandou pra quem? Cadê? Não tava molhada. Eu vi pra ele, tinha que botar a mão na molhada, cara, marido. Não, dela, e né? Manda pro Miotti que ele sabota essas paradas, ele foi pra ele. Ah, então é por isso que vocês não viram, pô. Miotti, ele tem uma pasta de porn. Aí ele tem a subpasta ouvintes em geral. É uma parada bizarra pra caralho, velho. Nego, sei lá. Cara. Eles têm uma parada. É eles têm uma parada que é o seguinte. Parece que se você. O vídeo pornô lá. Se for feito no Oriente, se for feito no Japão, se foi filmado lá, se é produzido, a produtora é do Japão, não pode ter. Não pode mostrar claramente a penetração. Fica no mosaico. Sim, bota um mosaico, isso, bota um... Já assisti! Malandrinha, tá aí, eu não sei do que eles estão falando. Punhetinha, né? Você sabia que uma das profissões mais bem remuneradas lá no Japão é de punhetadeira, né? Nossa Senhora. É sério, do banco de órgãos, não, desculpa, banco de sêmen. Ah, mas eles, o cara não sabe fazer sozinho, pô? Não, é porque tem que ser higienizado pra não haver contaminação. O cara bota uma roupa certinha, né? Roupa mesmo de hospital, tudo esterilizado. A mulher vai lá, toca com luva esterilizada, toca a punheta do jeito que tem que ser tocada. Ah, meu, faz naquelas maquininhas lá, que ali acabou. É, tem as maquininhas, tem uns punhetadores. Caraca, ela conhece 2000. Mesmo, velho, a parada. Eu tô falando, velho. Nossa, eu tô me sentindo Marcelinho, sabe? Lendo esses e-mails. É, você pode ler igual a ele. Ezequias Campos, 27 anos, advogado. Que legal, cara! Leal e bom, natural de Maceió, Alagoas. Estava eu comendo a minha sogra. Que isso, cara? Você estava colocando ela na churrasqueira? Não, vai lá, vai. É desse nível, esse pedaço, Marcelinho. Vai lá, vai. Cara, parabéns, né? Cara, parabéns, né, gente? Por né, ter conseguido achar o amor da sua vida, né? É, muito bom. Ainda mais num dia tão tenebroso quanto foi esse aí, né, cara? Que ela não tenha sido a Melina, porque se fosse, você engordasse, você não podia. Se fosse um gordo e estivesse lá pedindo ajuda, ela cuspia nele, cara. É, aí quando ela morresse, Deus ia virar e falar assim, ele era o amor da sua vida. Ela ia virar pra Deus e falar assim, aquele toicim, nem fudendo. Prefiro ficar solteira. Quer me trollar, né? Prefiro ficar solteira. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma banda. Essas bandinhas ruins de hardcore, sabe? E aí, essa minha bandinha foi tocar no festival. Fala mal de gordo, e fala mal de gordo. A mulher era grunge. E fala mal de gordo. Olha aí, Bruno. Eu não vou falar nada. Vai, fala aí. Não, gente. Não é pra me odiar, não. É sério. Eu gosto de gordo. Não era pra me odiar, não. Eu gosto de gordo. No fundo do quintal, só não quero ficar com eles. Pelourinho. Ela escuta a gente. É. Eu gosto de gordo. Amarrado no fundo do quintal, num pelourinho. Que todo dia eu acordo, vou lá e dou umas 3 chibatadas nele. Tranquilo. Não, o gordo faz da nossa vida melhor, faz do nosso mundo mais divertido. Filho da puta, bicho. Você fica zoando aí, caralho. Não leve consigo brigas, não leve consigo brigas. Aí travou a língua.